E aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no podcast de número 3 do canal Teológica. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu não estou só, hoje eu estou acompanhado do meu copiloto, do meu andador, do meu amigo, meu brother, Bruno Lorscheider. E aí, Bruno, beleza? E aí, Fábio, tudo bem? Estamos de volta aí para o terceiro episódio do Teológica. É muito bom, podemos voltar para falar sobre o livro de Jó. Eu espero que você não sofra ouvindo esse podcast. Mas hoje a gente também tem um amigo aqui, um amigo especial. Eu queria apresentar ele, né? Um pastor também, um colega nosso de faculdade. E ele é um cara muito gente boa. Eu poderia até dizer que não há ninguém na Terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pastor Vinícius Moleta, seja muito bem-vindo. Fábio, Bruno, obrigado pelo convite. Quem dera eu poder ter essas características. Se você quer a resposta para o sofrimento no livro de Jó, talvez você fique decepcionado, hein? Cuidado. E o Moleta, né? É bom salientar que o Moleta, ele foi um dos alunos mais inteligentes. Exatamente. Dos mais proeminentes na parte do Antigo Testamento, né? Legal, legal, galera. Pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho. A gente vai tentar tirar aí algumas lições importantes do livro de Jó, que é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, um dos livros mais difíceis de ser estudado. E talvez o motivo, né, dele ser tão difícil seja por conta da maneira como ele é escrito, do estilo literário dele, que é poesia, que também é misturada ali com sabedoria. Então talvez isso deixe a coisa um pouco mais difícil. Geralmente os livros sapienciais, eles são um pouco mais complicados, né? Você tem Eclesiastes aí, né? Que é um livro também bem danado da gente estudar e entender ele. Então a gente tem uma certa dificuldade de entender algumas partes. Mas hoje, como nós temos o nosso gênio Moleta aqui, a gente não vai ter esse problema, né? Então vamos lá. Bom, vamos começar então, quem sabe aí, com a autoria do livro. Tem ideia aí, Moleta? Quem é o autor desse livro? Será que a gente consegue chegar num consenso? O que, que dizem aí os teólogos aí estudados? Bem, você sabe que hoje em dia as pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, elas tentam desqualificar aquilo que nós normalmente pensamos sobre ela. Por exemplo, dizem que não foi Moisés o autor do Pentateuco, não foi Daniel o autor do livro de Daniel, não foi Isaías o autor de Isaías, porque eles não conseguem crer que Deus pode ter inspirado coisas tão fantásticas e antecipações científicas a um povo tão anterior. Então eles falam assim, não, o livro de Jó foi lá no final do exílio, lá na época de Esdras, talvez no máximo Salomão. Mas os judeus, eles sempre entenderam que Moisés era o autor do livro. O Talmud babilônico fala que Moisés escreveu o livro de Jó antes de escrever o livro de Pentateuco. Nós temos vários paralelos do Pentateuco com o livro de Jó, provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E a gente pode datar esse livro aí, de repente, em algum momento bem específico, ou a um chute aí? Bem, tem um chute com um argumento bom. O chute seria quando Moisés esteve no deserto os 40 anos após matar o egípcio e antes de voltar para liderar o povo no êxodo. Por que esse chute? Porque talvez o seu sogro Jetro foi quem contou a história de Jó para ele, porque Jetro não era israelita, assim como Jó não era. Então talvez Jetro fosse talvez amigo ou parente de Jó, ou talvez a gente pode até supor que ele conheceu o Jó pessoalmente, que ali no livro não tem nenhuma informação de dados. Então nós temos essa suposição baseada na lógica da cronologia bíblica que Moisés escreveu o livro de Jó quando estava lá nos 40 anos em Midian sendo pastor de ovelhas, antes de voltar para o Egito para liderar o Êxodo. E é interessante, né, cara, porque o Jetro, ele tem, apesar de não ser israelita, ele tem um certo conhecimento de Deus, né? Ele tem um entendimento de quem é Deus. E os amigos de Jó ali também, me parece que a maioria deles também não eram israelitas ou não tinham, assim, alguma ligação com o povo de Israel. No entanto, eles têm uma certa noção de quem é Deus, tendo uma teologia errada ou não, mas eles têm uma ideia. É legal isso, que é uma característica da poesia hebraica. A sabedoria e a poesia hebraica, elas estão acima da regionalidade de Israel. A gente vê, por exemplo, no livro de Provérbios, alguns provérbios escritos por pessoas que não são israelitas, e a sabedoria ali não está localizada a um povo, em uma geografia, mas está localizada a uma ética baseada em Deus. Então você pode pegar o livro de Provérbios, de Eclesiastes, o livro de Jó, livro de Salmos, e ali você encontra princípios e ideias que são maiores do que parece o resto do Antigo Testamento, que está focalizado na missão de Deus em Israel, mas a sabedoria parece que é uma sabedoria internacional, universal. E é legal, esse lance aí do estilo literário é um negócio que impressiona bastante, né? Porque eu, a princípio, quando eu cheguei no colégio, quando comecei a estudar teologia, eu fiquei meio apavorado com esse negócio, Deus, ele usar elementos da cultura do povo ali da época tal para poder passar sua mensagem, como estilo literário, né? Esse estilo literário poético, né? Tem o sapiencial também e tal. Então isso daí me incomodava um tanto, porque na minha ideia tinha que Deus tinha que ser o dono da cultura, né? A cultura de Israel tinha que ser a primeira a ser usada, que eles deveriam ser a protocultura para ser copiado desses camaradas aí, entendeu? Eles deveriam ser os primeiros. E aí eu me assustei um pouco. E nessa questão da sabedoria aí, né, dos textos sapienciais, a gente vê exatamente isso. Isso daí não faz parte da cultura de Israel, né? Isso daí é algo de fora, é algo externo que Deus usa, né? O povo de Israel usa esse estilo literário aí para poder passar suas verdades. Mas é verdade também que a literatura sapiencial do Antigo Testamento, ela excede a sabedoria sapiencial dos tempos do Antigo Testamento, né? Há uma diferença entre elas, né? A gente não pode categorizar elas no mesmo patamar, no mesmo nível também. Claro que concordo. A gente percebe que a sabedoria usada da Bíblia, ela pode usar um estilo semelhante a outras sabedorias para poder, talvez, alcançar outras pessoas. Mas o conteúdo e os princípios delas são muito superiores aos outros. E a gente percebe que isso ajuda a mostrar que, apesar de Deus ter um povo escolhido, apesar de Deus ter dado a Israel uma missão, os princípios éticos e sabedoria da Bíblia são muito maiores do que Israel. E talvez foi esse motivo que Deus não usou tanto a ênfase hebraica nos livros de sabedoria. Claro que o estilo do paralelismo hebraico está presente, a mente hebraica está presente. Mas, por exemplo, ó, no livro de Jó não tem nenhuma citação a Israel ou os patriarcas ou ao povo de Deus. No livro de Provérbios, compara a sabedoria de Salomão com a sabedoria dos egípcios. E o livro de Eclesiastes, a gente vê que o foco é a pessoa, não é o povo coletivo como o resto do Antigo Testamento. Sem contar que o livro de Provérbios, os últimos dois capítulos dele, os autores nem são israelitas. Então, nós vemos que a sabedoria de Deus, ela é maior que Israel. E talvez, até para não ter preconceito, né? Talvez, a gente sabe que antigamente os gregos, os egípcios, queriam ter suas bibliotecas com grandes livros. Talvez, ao pegar um livro sem tanta regionalidade, talvez Deus pudesse atingir mais o coração das pessoas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vê pessoas convertidas, como exemplo, os etíopes, a gente vê lá os gregos, o povo vem falar com Jesus, já tinha um conhecimento. Os próprios reis, magos que vão visitar Jesus, são pessoas que tinham conhecimento de Deus, fora de Israel. Então, só para a gente colocar uma polêmica aí em relação à autoria de Jó, eu também sou conservador, como concordo com o que o Moleta falou ali da autoria ser de Moisés, mas é interessante a gente perceber assim que Jó, ele, no livro dele, por ser um livro de sabedoria, um livro sapiencial, eles falam bastante, né, junto com seus amigos, sobre, eles debatem questões sobre a vida, questões universais, atemporais, tudo mais, e essas questões, elas eram debatidas na cultura mesopotâmica, cananeia, egípcia, e Salomão, quando ele compôs os livros dele, você pode perceber que ele tinha um conhecimento dessas questões e ele debatia, ele interagia com elas também, né, nos seus livros. E eu acho interessante que nos livros de Salomão você não tem, assim, muitas referências ao livro de Jó, que creio que deveria ser bem popular na época, né? Então isso é uma coisa que, claro, eu continuo acreditando que Moisés é o autor do livro de Jó, mas isso é uma coisa que leva muitos eruditos a colocarem aí o livro para esse período, né? O livro está sendo escrito aí no período persa, que é um que muitos eruditos falam, né? Que o livro foi composto e tudo mais. Eu penso que posso discordar um pouco de você, Bruno, na questão da popularidade do livro. A gente percebe que realmente era difícil nós termos uma popularidade da Bíblia, que era muito complicado ela ser copiada. Então eram poucos os lugares que tinham uma Bíblia completa. E a gente percebe na história, por exemplo, de Joás, quando ele descobre o livro da lei, que provavelmente era o livro do Deuteronômio. Então, quer dizer, ele nem conhecia o livro de Deuteronômio, aparentemente, até quando foi restaurar o templo e tentar descobrir. Então, por isso que às vezes é complicado a gente ter uma intertextualidade da Bíblia, mas talvez esse seja o motivo de que, porque Salomão não citou Jó, talvez houvesse um desconhecimento, ou talvez não era interessante naquele momento fazer uma citação. Claro, não, eu coloquei isso mais para polemizar, não que eu acredite que, nossa, Jó, Salomão não interage com o livro de Jó, Jó não pode ter sido escrito antes, para mim não é argumento suficiente, né? Ainda mais com isso que tu colocou, mas é interessante a gente colocar também o problema é assim, que as pessoas pegam um argumento assim, que é um argumento, assim, não muito evidenciado, por exemplo. Sim. Salomão não citou Jó. Logo. Jó não pode ser Salomão. Ou seja, uhum. Não existe a possibilidade de não ter interesse em Salomão citar a Jó, né? Simplesmente isso. Sim. Eu acho que o pastor Rodrigo Silva comentava que a ausência de evidência não é evidência da ausência, né? Uhum. Eu acho que ainda é interessante a gente falar também, claro, a gente tá falando da questão da autoria e da datação da autoria, foi falada aí, né? Mas eu acho que a gente também é legal a gente falar do período em que acontece a história de Jó. E o livro já dá várias características a respeito disso. Então, como vocês colocaram, Jó, ele não é hebreu, né? Ele mora na terra de Uz, mas dá pra ver muito claro que ele tem aí todo o conhecimento, seus amigos também, né? Conhecimento do Deus de Israel, inclusive no livro é usado o nome da aliança, né? Quando vai se referir a Deus, é usado o Yahweh, o nome da aliança. Fato de Jó oferecer sacrifícios, né? E esses sacrifícios num contexto domiciliar, ou seja, não existia, provável que não existia o santuário na época, né? Além de Jó morar longe de Israel, mas o fato de que o sacrifício que ele oferecer, um sacrifício domiciliar semelhante a Abraão, né? Aí você volta lá para um pouquinho para a época dos patriarcas, né? E é interessante também que o título El Shaddai, tão famoso aí no meio cristão, que se indica todo poderoso, ele é usado 31 vezes no livro de Jó e 6 vezes no livro de Gênesis. Mas dessa forma particular não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia. Uma evidência. Porque a gente também crê que Gênesis foi escrito lá em Midian. Que provavelmente Moisés escreveu Gênesis antes de ir para o Êxodo. É uma grande probabilidade de isso ter acontecido. Então temos mais essa evidência da ligação entre Jó e Gênesis, Moisés. Mas beleza, né? Independente, nós temos hoje o livro de Jó aqui em nossas mãos. Faz parte do cânon bíblico e aceitamos ele como palavra de Deus. E a gente vai aprender algumas coisas sobre esse livro. Agora, sobre o que se trata esse livro? Qual que é o tema do livro de Jó? Será que ele fala mesmo sobre sofrimento? Há alguns comentaristas que dizem que a principal preocupação de Jó é a teológica, é ele não conhecer, não conseguir entender Deus em todo aquele contexto. O coração dele se apertava por causa disso e não especificamente por causa do sofrimento, né? Tanto é que ele disse para a esposa dele, né? Olha, Deus dá, Deus tira, né? Ele que sabe, tá tudo bem, né? Não tem muito problema em relação a isso. Sabe por que o livro de Jó não é o tema por que sofremos? Por causa que na introdução do livro já explica o porquê do sofrimento. A introdução do livro vai dizer o motivo do sofrimento. Então, todo o debate do Jó com os amigos não é por que sofremos. Os motivos já sabem, que vai falar mais pra frente, é o grande conflito. Essa é a razão do sofrimento do livro de Jó, o grande conflito. Então, o tema de Jó não é 42 capítulos falando sobre por que sofremos. A pergunta que eu quero trazer aqui para os nossos amigos é pecado ser rico? Tem uma cultura hoje, né, Moleta, que o próprio rico, ele se sente culpado por ser rico. O cara que é rico, ele pega e ele doa dinheiro para uma instituição de caridade como uma forma de desculpa porque eu sou rico. Então ele se sente mal. E o cara que é pobre, ele acha que o cara que é rico só é rico porque ele é pobre, entendeu? Só tem gente rica porque tem alguém pobre. Então há hoje uma cultura de culpa, né, da riqueza. E no âmbito espiritual também, né? No âmbito espiritual, quando você vê um cara muito rico, você já fica meio assim, né? Fala assim, o cara é rico, mas pelo menos não vai pro céu, né? Jesus condenou muito as riquezas. Não, e é legal assim, porque nessa parte aí espiritual aí, o camarada ele realmente pensa que o fato dele ser pobre nessa terra faz com que ele seja um candidato para o reino do céu com quase 100% de certeza que ele vai entrar. Ou seja, quanto mais pobre ele for, mais fácil é o caminho dele para o céu. Porque, ora as bolas, ele já está sofrendo tanto nessa terra, então o céu está preparado para ele. O Brasil tem uma cultura da derrota. Na Copa do Mundo, a gente torce para quem? No jogo Alemanha e Camarões. Alemanha ou Camarões? Então, Camarões, mesmo antes do 7-1, né? Quando tá jogando no futebol, um time grande contra um time pequeno. A gente quer que o pequeno. A gente gosta daquele... A história, as histórias que nós gostamos, é a história daquela pessoa que perdeu tudo. Aquele cara que ganha, aquele cara a gente não gosta. É uma cultura brasileira. Mas a Bíblia, ela ainda fala que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico ir pro céu. E o pessoal tenta dar uma desculpa, não, mas tinha uma portinha estreitinha chamada Portinha do Camelo em Jerusalém. Não tem nada a ver isso. Essa porta só foi existir depois que Jesus já tinha falado disso. Então, não existe essa história de portinha estreita. O que existe realmente é agulha mesmo. É possível uma passar um camelo por uma agulha? Então é impossível um rico ir para o céu. Só que logo depois de Jesus dizer isso, lá no livro de Lucas, capítulo 18, ele vem no capítulo 19, sabe de quem? Zaqueu, um homem que era rico, que foi salvo. Então é impossível um rico ir para o céu, mas para Deus os impossíveis se tornam possíveis. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, é o que diz lá o apóstolo Paulo. Então, o problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro. Tanto é que na cruz, os únicos discípulos que ficaram com Jesus até o final, lá na cruz, quem era? Nicodemos e José de Arimateia. Homens muito ricos. Linkando com o tema do livro, né, porque a riqueza que Jó tinha, ela acaba sendo usada para acusar Deus, né, por Satanás, para acusar Deus. Então você tem aí o tema do livro, como tu colocou, né, Moleta, do grande conflito. Eu colocaria aqui, indo um pouquinho mais a fundo no grande conflito, daqui a pouco quem está nos acompanhando aí não está familiarizado com esse tema, mas o grande conflito é o quê? É um ponto de interrogação que é colocado no caráter de Deus por Satanás. E isso você vê de forma muito clara no começo do livro, e você vê ele sendo tentando ser respondido no decorrer do livro, e não sendo respondido de maneira tão filosófica, mas muito concreta e com ações pelo próprio Deus no final do livro. Então, para mim, é claro, o grande conflito ele abrange tudo isso, mas para mim, principalmente o que eu vejo no livro de Jó, né, e eu tava lendo um comentário do John Gill a respeito disso, ele também coloca que no livro você tem esse embate e você tem ali uma exaltação da natureza de Deus e da sua sabedoria, da sua justiça, tudo isso ele é colocado em dúvida, mas ao mesmo tempo ele é exaltado no livro de Jó. Então Jó não perde as riquezas dele porque ele era rico. Nós vemos que Jó não tinha amor às riquezas. E quando ele perde tudo, ele fica desesperado, fica frustrado, amaldiçoa Deus por perder tudo? Não. Então ele não tinha um amor pelas riquezas. As riquezas ele via como sendo bênçãos de Deus, um instrumento para ele ter uma vida melhor e abençoar os outros também. Tem pessoas que têm uma casinha que é uma meia água num terreninho que nem é dele, tá grilado aí nesse terreno. E a pessoa briga por aquele terreno com a família, com os pais, com os primos, como se fosse a vida dele aquilo. Quer dizer, ele possui pouco, mas o pouco que ele possui já lhe possui. Então, ele tem um amor à riqueza, independente da riqueza que ele tem. Seja uma riqueza pequena, ele já tem amor à riqueza, o amor ao dinheiro. E tem pessoas que são muito ricas. Hoje em dia, eu conheço irmãos que são irmãos muito ricos. O dinheiro que eles têm não possui eles. E eles usam esse dinheiro como um instrumento para abençoar os outros, abençoar sua família, pregação do evangelho. Na época de Jesus, a tradição judaica fala que Nicodemos ele podia alimentar toda a nação, pagar todos os impostos por 10 anos. Tão rico era Nicodemos, imagina? Nicodemos foi um homem completamente desprendido. Nós temos assim a suposição de que Nicodemos era um dos que bancava as viagens missionárias de Paulo e a pregação do evangelho. Então, graças a Deus que esse homem rico, que era desprendido do dinheiro, estava lá para abençoar e a igreja pôde se expandir por causa dele. Então, o problema não é ter dinheiro. João mostra isso. O problema é amar o dinheiro. E Jó não amava o dinheiro. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Será que então, de repente, essa praga ela vem sobre a vida de Jó por causa dos filhos? Porque Jó a gente já sabe que ele é íntegro, que ele é reto, ele se desvia do mal. Será que os filhos dele, de repente, não eram um bando de playboys maluco aí? É que o texto fala exatamente o contrário, Fábio. A gente vê, por exemplo, lá no verso 5 do livro de Jó, se você está com a Bíblia aí, pode acompanhar, senão eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Quando Jó orava intercedendo pelos filhos, ele não estava preocupado com pecados exteriores, porque talvez não tivesse. Então, assim, ó, meus filhos parecem serem bons, mas se no seu coração eles são maus e blasfemam contra ti, então, pai, abençoa eles. Quer dizer, Jó estava preocupado com a religião do coração, mas mais do que isso, os filhos dele não pareciam exteriormente serem maus. Então, é uma evidência que os filhos deles eram filhos bons. E uma prova disso é que todos os 10 se reuniam todo dia. Eu tenho uma irmã e confesso que durante muito tempo não conseguia jantar com ela todo dia, te brigava direto. E eles, todos os dias, os 10 filhos se reuniam. Então era uma família unida, amorosa. E quando Jó ora por pecados interiores, provavelmente porque exteriormente eles eram pessoas decentes. E caso houvesse algum problema interior, o pai já estava se prevenindo na sua religiosidade, nas suas preces, no seu sacrifício. Ele já estava com uma prevenção caso tivesse algum problema. No verso 6, ele vai falar assim, ó: Jó viveu a vida boa, adora a Deus com uma família boa. Mas a vida não é só isso, porque existem ações divinas e espirituais, sobrenaturais, que influenciam diretamente a nossa vida aqui na Terra, entendeu? Por exemplo, lá no verso 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bem, os filhos de Deus são seres celestiais, isso é claro, aqui nesse contexto. Sempre pode ser usado para várias outras questões, mas como nós temos aqui um momento onde Deus está tendo uma reunião com seres celestiais e Satanás se apresentou no lugar lá no céu, correto? Por que Satanás causou essa uma pequena confusão quando chegou lá no céu? Porque ele não era um representante de direito lá no céu. Quando nós vamos para o livro de Gênesis e para o livro do Apocalipse, capítulo 5, lá fala que Satanás usurpou o domínio da terra dado a Adão por Deus. Então, quando Adão pecou, Deus, ele infelizmente entregou o domínio da terra para Satanás. Tanto é que Jesus chama várias vezes Satanás de quê? Príncipe desse mundo. E quando Satanás, a terceira tentação de Jesus, fala assim, ó, se me ajoelhares e adorares, eu tudo te darei. Porque ele podia dar tudo, porque ele era dono de tudo, teoricamente. Deus era dono de tudo, mas Satanás, ele tinha usurpado o domínio da terra de Adão. Então, lá no céu, Deus chamou uma reunião celestial, e se não houvesse a queda de Adão e Eva, provavelmente Adão seria o representante da terra lá. Mas foi Satanás lá. E quando chegou Satanás lá, ele causou essa balbúrdia aí. Então Deus vai e começa por ordem do negócio. E isso é perceber que Deus é o causador do problema de Jó. Porque vai ser, ó, de onde vem? Minhas palavras. De onde está vindo Satanás? Quem é você? O que está fazendo aqui? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Isso é uma expressão usada de uma maneira até assim, irônica, sarcástica, de zombaria contra Deus. Satanás falou para ele assim, Deus, a terra, ela é minha. Lá tudo e todos são meus. Lá eu subo, lá eu desço, lá eu rodeio, lá eu passeio. Lá eu faço o que eu quiser, lá tudo é meu. Lá todos são meus. Assim, ah, é Satanás, verso 8. Todos são seu lá? Então observaste nessa tua terra o meu servo Jó? Viu? Deus disse, não são todos seus. Dentro dessa terra, que são muitos seus, tem os meus servos. Então, é Deus quem coloca Jó no problema. Não, e outra coisa, Moleta, que eu acho legal nesse texto que você acabou de ler aí, onde ele diz, de onde vens, né, e para onde vais, e ele diz... Rodear a terra e passear por ela. Rodear a terra e passear por ela. Esse passear por ela também, eu não sei, mas eu acho que a gente dá para fazer um paralelo com Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, diz assim, ó, então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, essa expressão de passear aí, talvez ele extraiu até do próprio livro de Gênesis, onde Deus ele tinha o costume de passear pelos seus domínios, né, de visitar os seus domínios. E agora Satanás ele meio que puxa para ele, né? Eu estava passeando. Antes... Aparentemente é tua, mas não são todos teus. Lá tem os meus servos, não são teus, são meus. E aí vem o problema, né? Satanás olha pra Jó e fala assim, realmente não posso acusar a Jó, que Jó vive uma vida íntegra. Jó era perfeito, impecável? Não, não era. A Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Mas Jó vivia uma vida de completa comunhão com Deus. E era perfeito naquilo que, na questão de ser completo e dependente a Deus. Só complementando ali o que o Moleta comentou a respeito do fato de que quem chama, quem coloca o nome de Jó na jogada, não foi Satanás. Satanás, inclusive, que nesse livro ele é apresentado de maneira muito clara como o acusador, né? O nome dele ali aparece no hebraico, precedido pelo artigo definido, Ha-Satan, o Satanás, então mostrando que ele é o acusador. E o fato de Deus ter colocado Jó na jogada, né, já muda totalmente a maneira que a gente vai interpretar e ler o livro, né? E nesse caso, quem ele está acusando não é Jó, né? Não é Jó. Ele acusa, mas ele acusa a Deus e não Jó. Quem coloca Jó na jogada é Deus. É interessante que Deus traz Jó pra cá. Por quê? Deus traz o Jó como sendo uma testemunha. Esse é o maior de todos os privilégios que nós podemos ter como seres humanos. É ser participante da vindicação do caráter de Deus. Então, Satanás acusa a Deus e nós podemos ter o privilégio de justificar o caráter de Deus. Porque nós somos todos testemunhas de Jeová. Isso é sensacional. Exatamente. Ah. Vou mostrar pra vocês um texto lá do livro de Coríntios que vai mostrar de maneira clara. Primeiro é Coríntios 4. Verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. E a palavra mundo aqui, em 1 Coríntios 4, verso 9, é a palavra grega cosmos, que significa mundo, mas também significa universo. Então, se a gente está entendendo um sentido mais geral de seres celestiais, aqui o apóstolo Paulo fala de anjos e outros seres celestiais, talvez, assistindo nós como um espetáculo do universo. Então, quando Satanás acusa a Deus e nos acusa, nós somos chamados para justificar a Deus perante todo o universo. Falando assim, não. Qual a acusação de Satanás perante Jó? Tipo, é isso daqui. É Jó serve a Deus por interesse, certo? Jó faz Deus, que Satanás fala para Deus? Ah, Jó é fiel, mas você dá tudo para ele? Boa família, dinheiro, propriedade. Serve ele ao Senhor? Exatamente. A palavra debalde significa de graça, por nada, gratuitamente, sem interesse. Então, será que Jó serve sem interesse? Jó te serve de graça? E Deus fala assim, não, vai lá então, vamos ver se serve a mim de graça ou não. Mas pense, porque Deus não está conversando com Satanás numa sala em particular. Ele está numa reunião cheia de seres celestiais. Quando Satanás acusa Jó de servir a Deus por interesse, o que está falando? Todo o universo serve a Deus por interesse. Vocês querem ser abençoados. Deus quer ser adorado. Então, essa questão de religião é uma troca de interesse. Deus abençoa, vocês adoram. Vocês adoram, são abençoados. Então, não existe amor, não existe desprendimento, tudo é uma troca de interesse. Então, toma lá da cara. Exatamente. Então, quando Satanás acusa a Jó e a Deus, está acusando todo o universo. Então, sem saber de nada, porque não foi lá um anjo assim, ó, Jó, você vai ser agora uma testemunha, você vai ser um troféu na mão de Deus. Não. Sem Jó saber de nada, simplesmente Satanás vai lá e ataca a vida dele, tira todas as bênçãos de Deus como motivo de provar se os verdadeiros servos de Deus servem a Deus por amor ou por interesse. Olha, eu não diria nem só isso, cara, porque assim, quando ele faz essa acusação perante todo o universo, é lógico que ele estava também, né, acusando todo o universo da mesma coisa que ele disse para Jó, porém, Jó, naquele contexto, Jó seria a única testemunha viável para que realmente conseguisse provar que não era assim, que existia amor nisso daí. Porque os outros, não, os outros, né, do universo, as outras criaturas de Deus que estavam ali presentes, provavelmente, eles não tinham caído em pecado, né? Eles não tinham, não tinha nem um porquê, assim, de Deus ir lá e tirar algumas as bênçãos que Deus deu para eles. Então, eu acho que eles, nessa galera que estava lá junto, eles, mais do que se sentir acusados, eu acho que eles ficaram com uma pulga atrás da orelha também, né? Tipo, então, quando o Satanás fala assim, olha, mas o senhor acha que ele de balde, né, de graça, sem motivos, ele serve ao Senhor? O senhor dá tudo pra ele, óbvio que ele segue. Eu acho que nesse momento todo mundo olhou pra Deus esperando, e agora, né? Pô, essa pergunta foi meio, né, uma flecha aí contra Deus aí, e eu acho que a galera olhou e falou assim, e agora, né? O que ele vai responder, né? Qual vai ser o fim dessa treta aí? Então, eu acho que não só Deus estava ali confiando em Jó, mas todo o universo também, de uma certa forma, estava ali na expectativa, né, os anjos e tal, de saber o que, que ia acontecer. Eu não acho que Satanás ali, ele colocou um ponto de interrogação no caráter de Deus. Eu acho que ele, na realidade, ele reativou um ponto de interrogação que já, claro, aquelas pessoas, os que continuaram fiéis, obviamente que eles continuaram sendo fiéis a Deus e confiando na sua justiça, mas todas as acusações que Satanás colocou e a condição que o mundo, a Terra se encontrava devido ao pecado, com certeza deixaram sim muitas questões em aberto a respeito do caráter de Deus. Para as pessoas, os seres ali criados por Deus, anjos, todo o universo e tudo mais, eles continuarem confiando no caráter de Deus, eles tiveram que exercer a fé, né? E de confiar talvez em algo que não se dá para ver por completo. Porque vale lembrar que a história de Jó acontece muito, muito antes da cruz de Cristo, né? Quando foi aí a concretização, né? É interessante aqui uma curiosidade, né? O nome de Jó, a palavra hebraica, você tem ali o Michelson no dicionário dele, ele coloca o nome de Jó vindo de uma raiz, a palavra Ayad, que ela tem a ver com a palavra odiar, de ser um inimigo, né? Então Jó seria alguém que foi tratado como um inimigo, e a gente vê isso acontecendo, se desenvolvendo agora nesses versos, né? Ele sendo tratado como se fosse um inimigo. Exatamente, é. Os verbos hebraicos, quando a sua conjugação é sempre através de sufixos e prefixos. Então, se a gente pegar essa palavra, ser inimigo, ser odiado, e fosse colocar na forma passiva, se fosse um verbo, entendeu? Colocar os sufixos e prefixos da forma passiva verbal no substantivo, ser odiado, inimigo, ficaria uma forma passiva de ser odiado. Então, aquele que foi odiado, aquele que foi feito inimigo. Você já deu um nó na minha cabeça aqui, menino. Devagar aí. No fim das contas, o que significa o nome que a gente pode traduzir? Foi uma ação passiva, então não foi uma ação ativa dele, foi uma ação sofrida por ele. O ser odiado e ser feito inimigo foi uma coisa que aconteceu com ele de maneira passiva, não de maneira ativa. Que ele recebe. Que ele recebeu, exatamente. Vejo um sorriso, ninguém sabe. Isso é maravilhoso, né? Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e, surpreendentemente, lançou-se em terra e adorou. E disse, no sair do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a gente percebe que nós conversamos a princípio sobre amor à riqueza. Não era a questão de Jó. Jó não era amado à riqueza. Jó amava a Deus. Jó servia a Deus em qualquer, ou melhor, pesar das circunstâncias. Então, a resposta é Satanás. Os servos verdadeiros de Deus adoram a Deus pelas bênçãos? A resposta é não. Os servos verdadeiros de Deus adoram o Senhor pelas bênçãos ou apesar das bênçãos? Eles adoram Deus nas bênçãos, não o Senhor pelas bênçãos. Que legal, né, cara? E aí foi um tapa na cara do diabo, né? Porque ele provou que ele amava Deus além das coisas que ele tinha, né? Acima das coisas que ele possuía, daquilo que Deus dava pra ele. Os filhos dele morrem aí, né, nessa primeira empreitada, não é isso? Todos os 10 filhos morrem. E Jó, então, ele prova aí, diante de todo o universo, que ele servia e seguia Deus a despeito daquilo que ele possuía, inclusive os filhos, né, cara? Muitos se perguntam, quer teu Deus te castigar? Porque ele permite que o sofrimento faça o filho seu chorar. Bom, voltamos pro céu então. Tá lá Deus de novo, Satanás ali de novo. E aí? Parece que a história se repete ali. Só que agora a história é um pouco diferente, né? É diferente por causa que agora Deus já tem um troféu, né, contra Satanás. E aqui o verso 2, verso 3, na minha opinião, é o verso central do livro. E eu acho que é o verso mais difícil de toda a Bíblia, porque é uma verdade que a gente não gosta de ouvir. Porque olha comigo, capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Qual foi o motivo de Jó ter sofrido? Que a Bíblia fala? Não tem motivo. Não tem motivo. Motivo de Jó não tem motivo. Então, o motivo de Jó ter sofrido é: ele é um servo de Deus num grande conflito entre Deus e Satanás. O que é um grande conflito? É uma batalha. A batalha tem o quê? Perda, dor, sofrimento, luta. Então, o motivo de Jó ter sofrido era pura e simplesmente ele ser um servo de Deus. Não teve um motivo. Às vezes a gente pensa: por que, Senhor? Tem uma amiga minha que perdeu um tio num acidente de carro. E ela falou pra mim assim: ó, eu vou esperar uns 6 meses. E se meus primos não se converterem, eu não vou entender porque o tio morreu. E é duro de falar umas verdades dessas pessoas. Mas às vezes coisas acontecem sem causa. Simplesmente porque a pessoa é um servo de Deus. E mais do que isso, aqui a palavra sem causa é a palavra hinam em hebraico. E a palavra hinam, ela tem a mesma raiz da palavra hen, que é graça. Graça. Então a gente pode entender que, na verdade, Jó estava sofrendo pela graça. Porque ele vivia na graça, porque ele era um servo abençoado de Deus, agraciado de Deus. Como ele vivia pela graça, então, a graça de Deus não é somente uma coisa que lhe perdoa os pecados. Ela também exige de você ser uma testemunha de Deus. Então, uma experiência que ela proporciona a gente de perdão e também de nós sermos uma testemunha de Deus. Por que o livro de Jó não é um debate sobre por que sofremos? Porque a resposta está aqui. Jó sofreu por ele ser um servo de Deus e viver num mundo de grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse é o motivo do sofrimento. Os amigos dele, a gente vai ver mais pra frente, talvez um outro dia, não conseguiu entender isso. Como é que pode ser um justo sofrer? Jó, você é pecador. Você está fazendo uma coisa errada. Falou: não, não estou fazendo nada errado. Eu sou uma pessoa que serve a Deus no meu coração. Falou: impossível. Deus não iria castigar alguém que é uma pessoa boa. Mas Jó servia a Deus, não tomou um castigo por um pecado. Tomou um castigo porque ele vivia pela graça. Então foi sem nenhum motivo. Essa é a parte mais aterradora da Bíblia. Por que nós queremos ouvir? Não, você, se você for fiel, for um fiel dizimista, fizer um trabalho missionário perfeito, você vai ser abençoado, não vai dar nada de errado com você. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o seguinte: meu amigo, você viveu pela graça, você tem uma missão, e eu vou estar com você na aprovação. Mas você vai estar numa luta, numa batalha. Se você decide ser um soldado de Deus no conflito contra Satanás, você pode apanhar, pode sofrer, e coisas terríveis podem acontecer na sua vida. Mas é a melhor coisa que pode acontecer na vida do cidadão, viver pela graça. E a relação de Jó com Deus, ela é totalmente, ela mostra que a graça, ela deve ser também uma via de duas mãos, né? Porque ao mesmo tempo que existe a graça de Deus na vida de Jó e de todos os seres humanos também, mas Jó aqui fala que ele sofreu de graça, né? Sofreu hinam, mas antes fala que ele servia a Deus de balde, que ele servia a Deus hinam, que ele servia a Deus de graça também. Essa palavra graça, ela vai ser central aí no livro de Jó, né? Vai aparecer muitas vezes a palavra, os derivados da palavra hen, né? Que é a graça em hebraico, nesse livro. Qual que foi a segunda aprovação de Deus? A segunda aprovação de Satanás, agora, ele atacou a primeira, a questão da adoração. Adoração é por amor ou por interesse? A segunda tentação, aprovação, veio pela questão aí da lei de Deus. Por quê? Qual que é a tentação que Satanás colocou sobre Jó, resumidamente? Satanás ama mais a si mesmo ou a Deus? Se um dia ele tomar uma grande doença, terrível, como foi que Satanás colocou, que deu tumores e feridas em todo o seu corpo, do topo da cabeça até a ponta do pé. Se Jó, quando tá prestes a morrer, ele vai dar mais amor a si mesmo ou a Deus? Então, qual que é o primeiro principal de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Satanás está acusando a todo o universo. Ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. É uma farsa a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei que foi uma farsidade, uma lei que não faz sentido ser cumprida. E agora Jó vai ter agora a missão de mostrar se ele ama mais a Deus ou a si mesmo. Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra! Ah, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? E vamos avançando aí. Temos então agora a segunda aprovação, essa segunda parte, então, como o Amuleto falou aí, onde Deus agora vai provar se Jó ama ou não a ele acima de si mesmo, né? Acima de si próprio, ferindo a carne. E é verdade, né, cara? Hoje em dia, até quem diga, né, a galera fala, né? Olha, o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde, né? Saúde é o que interessa, o resto não interessa. E por aí vai. E realmente, as pessoas, elas têm assim, elas têm uma preocupação muito grande em relação à saúde, porque tendo saúde, você corre atrás dos bens, né? Então, quando agora Satanás toca na pele dele, cara, querendo ou não, foi uma aprovação bem maior para Jó, né? Porque quando ele toca na carne, da primeira vez ele adorou, né? Da segunda vez ele fica em silêncio. Né, quando ele pega essa sete doença, dias. Ele fica em 7 dias, né? E tem quem fala ali é a esposa dele, né? Aí sim a mulher de Jó aparece aí e diz, ah, amaldiçoa teu Deus, né? Morre de uma vez, né? Continua vivendo essa vida miserável aí. E aí a gente pega e tem o costume de acusar. Eu já vi até esse semana, ano, esse ano. Você... Eu tava de férias em Brasília e alguém pregou. É, e, olha, vocês não sejam como a esposa de Jó. Essa mulher o cidadão é que pregou falou até que essa mulher foi mandada embora e Deus deu a melhor pra ele. Não sei de onde tirou isso, mas ele falou isso. Olha aí, cara. Olha aí. Então, assim, a gente detona com a mulher de Jó. Mas, cara, pô, para pensar no que essa mulher passou, maluco. Ela perdeu todos os filhos de uma vez. Cara, nossa. Eu não tenho filho. Eu acho que o único que tem filho aqui é o Moleta. Já começou a prole dele aqui. Não. E, cara... Perder um filho já deve ser um negócio torturante, cara. Eu já fiz velório já de mães que perderam filhos, assim. E agora você imagina perder todos de uma vez. Um dia vez, meu filho, cara, ele tava no shopping, ele saiu correndo numa loja de roupa. E eu fiquei, tipo, 1 minuto e meio sem ver sinal dele, assim. Desesperador, que o bicho é liso, é rápido. Nossa, é um desespero inimaginável. E a dor de perder um filho é tão grande. Se a gente perde um pai, que nós somos? Órfãos. Perdemos um cônjuge, que nós somos? Viúvos. E se perdemos um filho, qual é o nome da dor pra isso? Não tem dor. Não é natural, não é real, não tem nome pra essa dor. Nem tem, né? E ela não só perdeu os filhos, ela perdeu seus rebanhos, suas propriedades, seu dinheiro, ela também perdeu tudo. E ela passou a primeira aprovação sem falar de nada. Então, é lógico que Satanás utilizou a mulher de Jó como tentação também, isso não tem dúvida. Mas pensa um pouquinho, ela vê o marido dela mais morto que vivo, apodrecendo vivo. E ela percebe que a única coisa que mantém ele vivo é o quê? A fidelidade a Deus. Então talvez por um amor, por dó, compaixão, você, ó, Jó, o que te mantém vivo é a fidelidade a Deus. Então abandona Deus e morre, para de sofrer, desiste. Mas é claro que apesar de talvez ser uma motivação de amor e compaixão, lógico que foi um instrumento de Satanás. Mas também, foi até ecoando as palavras de Satanás que ela falou. E tem uma outra coisa, né? O próprio Deus já havia falado no capítulo 2, verso 3, acho que ele fala no capítulo 1 também, né? Que não há ninguém na terra. No capítulo 1, verso 8 também ele fala: não há ninguém na terra semelhante a ele. Então Jó, ele era o único na terra que tinha toda essa integridade, né? Então, embora a mulher de Jó, talvez aí ela não fosse uma pagã, não fosse uma mulher aí diabólica, mas ela não era como Jó. Né? E aí vem a frase que é a base do mito. Se a questão do sofrimento já foi respondida, agora vamos para a questão da religião. Olha o verso 10. Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, receberemos também o mal. E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Ele falou, mulher, fazer isso é loucura. Servir a Deus contra tudo bom. E na crise, na aprovação, ir embora é loucura. É loucura abandonar a Deus na hora da crise. É loucura abandonar a Deus na hora da aprovação. Essa é a questão. A verdadeira religião serve a Deus apesar das circunstâncias. Na bênção, na aprovação. salvação, na luta, na vitória. Mas abandonar a Deus é loucura, porque esse mundo nós vivemos, o grande conflito aqui, não é a realidade, não é o sonho de Deus. Aqui é um mundo errado, quebrado, desgraçado. O sonho de Deus é a vida eterna. Então abandonar a Deus por causa das lutas no meio do caminho para a vida eterna é o quê? É loucura. O que nesse mundo pode ser melhor do que Deus? O que pode ser dinheiro, prazer, conhecimento? Algo aqui vai ser superior do que vai ser a vida eterna com Deus? Por isso, é loucura abandonar isso. É loucura abandonar a Deus por causa das provações que temos. Galera, vamos pro final já, porque eu acho que a gente não vai conseguir. Porque é o seguinte, ó, a gente tá querendo dar uma visão geral do livro de Jó hoje, e a gente gastou um bom tempo no capítulo. Assim, tem muita coisa para falar ainda do capítulo 1, tem muita coisa, assim, é uma parada muito grande. Vai fazer o que todo mundo costuma fazer quando lê o livro de Jó, né? A maioria da galera lê o capítulo 1, capítulo 2 e depois os capítulos finais, né? Ninguém fica muito ali nos diálogos que tá acontecendo entre os amigos de Jó e ele. E hoje a gente vai fazer igual, né? A gente não vai gastar tempo com isso. Depois o Moleta vai estar com a gente aqui também. E a gente vai gravar um outro sobre o livro de Jó e a gente vai tratar especificamente sobre os diálogos que estão acontecendo. Descobrir qual é a teologia dos amigos de Jó, qual é a percepção de Jó. Será que Jó, de fato, ele foi punido por Deus de alguma forma? Porque depois Deus vai aparecer para ele lá no final e falar um pouco sobre todo esse diálogo que aconteceu. Então a gente vai gastar um tempo num próximo podcast que a gente vai gravar, beleza? Então vamos para o final? Deus, então, ele devolve para Jó tudo aquilo que ele tinha. Cara, será que aqui a gente não tem, de novo, aquela visão, uma visão errada em relação à teologia aqui? Porque parece que no final, a ideia da recompensa, ela volta. Quer dizer, Jó, ele passou por todo o sofrimento, por toda a provação, agora Deus vai lá e recompensa ele. Será que se a gente não pega esse texto assim do final da vida de Jó, a gente não tem essa ideia da recompensa? A gente só vai viver a bênção de Deus se a gente for fiel até o final, certo? Se Jó tivesse abandonado a Deus em algum momento da sua aprovação, qual seria o final da vida dele? A doença. E pronto. Agora, a questão da recompensa de Deus. Deus é soberano, não foi? Não foi Deus quem deu, Deus quem tirou? Então não cabe a nós decidir o que vai acontecer ou não. O final da vida de Jó foi o quê? Foi a morte. Então o final feliz, verdadeiro, seria a vida eterna. Ele faleceu. Mas a principal bênção de Jó, se fosse contar para ele, tenho certeza que seria essa, é a bênção que está lá no livro, no capítulo 42, o verso 55. Verso 5, quando está conversando com Deus. Depois que Jó responde a Deus, o que Jó fala? Senhor, eu te conhecia antes só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele falou, Senhor, eu tinha uma experiência com o Senhor antes dessa aprovação, mas agora ela é muito mais profunda, muito mais poderosa. Então, Jó foi ricamente abençoado nisso, ele realmente tem uma experiência muito mais profunda com Deus. E as bênçãos materiais continuam sendo soberania de Deus. Deus podia dar essas bênçãos para uma pessoa e ela se perder ou não. Deus tem a soberania. Então, o que importa é nós sermos fiéis a Deus e sermos testemunhas dele. Se nós decidirmos entrar no campo de batalha do grande conflito, nós podemos sentir dor, podemos perecer, mas o que importa é a recompensa que vai ser dada depois. Você vê assim, não que ele precisasse, né, mudar alguma coisa na vida dele, mas você vê ele, da sua atitude querendo morrer, né, ele fica feliz porque ele teve um encontro com Deus, né, a teofania no final ali do livro de Jó, quando Deus aparece e fala com ele, e ao invés de Deus ele dá um discurso assim, talvez, consolador, explicando, não, Jó, olha só, você sofreu, mas sabe o que aconteceu isso, lá no céu, Satanás, ele falou isso, tá? Deus não explica nada, né? Deus ele só coloca mais perguntas retóricas a respeito da autoridade do universo. Quem foi que criou o universo? Quem foi que criou as coisas do mundo? Quem foi que mediu o tamanho da Terra? Quem foi que criou os animais e tudo mais? Então ele faz um monte de perguntas retóricas para Jó. E Jó não responde nada e Deus também não explica nada para ele. Mas Jó ele sai dali feliz, né? Porque ele teve um encontro com Deus. Isso eu acho uma coisa muito interessante e incrível do caráter de Jó. Saiu feliz porque teve um encontro com Deus. O que Deus falou para Jó? Falou, Jó, o que você sabe da vida? Tá vivo há quanto tempo? Então você não sabe de nada. Apenas seja fiel, que um dia você vai entender as coisas, ou talvez não vai entender nunca. O que importa é que você foi um soldado no campo de batalha fiel. O resto, fique de boa. Galera, assim, pra gente de repente fechar aqui, eu acho que a gente vai explorar isso daqui mais no próximo podcast sobre Jó. Mas eu vou passar a minha impressão sobre o livro de Jó. E aí eu acho que cada um poderia também passar a sua própria impressão sobre o livro, de uma maneira geral. E assim, o que eu enxergo no livro de Jó, é, de uma forma bem clara, é um Deus soberano, que é soberano sobre os seus filhos, que é soberano sobre o universo, que é soberano sobre o próprio inimigo dele, sobre o próprio diabo. Então assim, Deus é quem decide, né, se eu sou servo dele, Deus é quem vai decidir se eu vou sofrer ou não. Ele que vai dizer, ó, agora você vai ser a minha testemunha perante o mundo, perante todo o universo. E é isso que acontece com Jó. Quando você vê o livro de Jó incluído numa história macro, né, numa teologia maior, que é a Bíblia Sagrada de uma maneira geral, você percebe que é exatamente isso que acontece com os servos de Deus. Então você tem os profetas ali com ministérios não tão bem sucedidos, fazendo apelos e sendo rejeitados. Alguns deles foram mortos, né, serrados ao meio, e presos e espancados, e por aí vai. No Novo Testamento você tem a mesma coisa. Os discípulos se colocam à disposição, né, como apóstolos, como enviados de Deus. E o que acontece com eles? Só provação, só problema. Acontece uma porção de coisa ruim. Eles morrem por causa do Evangelho. Eles sofrem por causa do Evangelho. Então eu acho que nós também, nós temos que estar à disposição de Deus, né? Então o que o Senhor quer de mim? Né? E sempre imaginar, sempre será loucura abandonar esse caminho por causa da provação do sofrimento. Então eu acho que isso Jó tem que entender. Em relação ao final do livro de Jó, Deus devolve para ele a maior parte das coisas que ele havia perdido. Como nós vimos, ele não devolve tudo, mas a maior parte é devolvida. E, de novo, a soberania de Deus. Deus quis devolver para ele. Deus pode me devolver, talvez, alguma coisa que eu perdi numa aprovação que eu tive? Ele pode. Ele pode não devolver? Ele também pode não devolver. Por quê? Porque ele decide. Né? Ele sabe. E quando eu estou sob essa... estou nessa submissão, né, sobre esse governo, eu aceito as coisas que acontecem na minha vida. Só que, como a gente vai ver depois nos discursos, não vai ser pecado a gente debater, a gente chorar, a gente perguntar, a gente, né, se espernear com Deus, a gente querer saber, procurar entender o plano de Deus, o plano cósmico aí para a nossa vida. Se fala muito, ah, o porquê do sofrimento, Jó, a pergunta de Jó, né, por que o Senhor não deixa eu morrer? Eu coloco alguns porquês para a minha vida, né, já fazendo uma aplicação mais pessoal agora, eu acho que isso se amplia também para todo mundo aí que está nos acompanhando. A questão da graça, por que Deus nos ama? Não tem uma explicação, né? É gratuito. A pergunta aqui, né? Por que Jó servia a Deus? Por que Jó era fiel a Deus? Por que Jó amava a Deus? Não tem uma explicação também, assim, uma explicação lógica, né? Porque a gente percebeu que ele não servia a Deus por causa das bênçãos que ele tinha. Ele não servia a Deus por causa da boa família que ele tinha. Ele servia a Deus de graça, porque era a tarefa dele. Então não tinha uma explicação. E eu acho que essa pergunta aí a gente tem que se fazer muitas vezes na nossa vida, né? Por que eu sirvo a Deus? Será que eu não sirvo por causa de alguma influência que eu tive, familiar? Será que eu não sirvo por alguma comodidade, por algum interesse? Então, da mesma maneira que a graça de Deus, ela se estende para nós de forma desinteressada, genuína, né? O amor puro, que é aquele que é desinteressado, a gente também tem que nos relacionar com Deus dessa maneira. Por que eu sirvo a Deus? Não tem explicação. Eu sirvo a Deus de graça. Eu sirvo a Deus porque eu sou um servo dele. Sem muitas explicações. Assim como ele me trata com graça, eu também o trato com graça. Queria fazer uma confissão pra vocês que eu achava chatíssimo o livro de Jó. Chatíssimo. Odiava quando chegava no bíblico na parte de Jó. Mas depois que eu entendi o livro, entendi os porquês do livro, você entendeu o que está acontecendo verdadeiramente. Não é só uma historinha, é um pano de fundo que mostra a minha vida, a tua vida, que mostra que Satanás está tentando nos derrotar e Deus está nos usando para sermos testemunho. Quando eu vejo os amigos de Jó querendo defender a Deus com os argumentos errados, eu considero mais esse livro e é de longe um dos meus livros favoritos da Bíblia. Então, eu convido você a, depois de ouvir esse podcast, faça um esforço, vá ler a Bíblia, vá ler o livro de Jó, tenta entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Deixe Deus falar com você através do livro de Jó e você vai ser grande e rico e poderosamente abençoado por isso. É isso aí então, galera. Valeu você ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Não esqueçam, por favor, se você gostou aí do nosso podcast, compartilha ele nas redes sociais, compartilha aí o nosso site, espalha pra galera aí, que vai ser muito legal ter vocês aí acompanhando. Não, pode dar sugestões, pode dar críticas, pode falar o que quiser, mas em tudo isso, não peque com seus lábios. Deus me deu, e ele pode me tirar. Me alegra cada respirar. Podem os meus dias acabarem, pra mim a história se não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu